Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser meio trabalhosa, porque nós temos aí dois textos para ler e comentar. Talvez eu devesse ter colocado esse texto com antecedência, mas não foi possível. Antes de ler, nós vamos ler primeiro esse texto que é tirado do livro La Filosofia Actual, Pensar Sem Certezas, de Dardo Scavino, que é um professor da Universidade de Bordeaux. E depois, um texto que eu já usei muitas vezes em outros cursos. Esse está, inclusive a página de rosto está faltando aí. O autor chama-se Wolfgang Stegmüller, A Filosofia Contemporânea, Introdução Crítica, publicado pela EPU, Editora Pedagógica Universitária de São Paulo e Editora da Universidade de São Paulo, em 1977. Olha aqui, já que nós não temos a folha de rosto no PDF, eu vou mostrar para vocês aqui. Espero que dê para ler, para copiar o nome do autor. Não, acho que não está dando. Não. Um pouquinho mais perto. Então, olha, então eu vou soletrar aqui. Wolfgang Stegmüller, S-T-E-G-M-U com trema L-L-E-R, A Filosofia Contemporânea. Dardo Scavino, escreve-se como se fala, Dardo Scavino. O livro La Filosofia Actual, Pensar Sem Certeza, foi editado em Buenos Aires pela editora Paidós, P-A-I-D-O-S, em 1999, reimpresso em 2000. Para introduzir a leitura desse texto, eu desejaria lembrar, àqueles que não sabem, que com Hegel, Georg Hegel, se inaugura uma certa tradição de pensamento que veio a se consagrar no uso universitário geral e se tornou quase que um pressuposto inconsciente de muito do pensamento contemporâneo. Esse pressuposto diz que a evolução histórica do pensamento é ela própria como se fosse o desenvolvimento interno da própria filosofia, porque é como se fosse uma longa meditação filosófica que começa com os pré-socráticos e chega até o presente. De modo que não haveria muita diferença entre a estrutura de uma meditação filosófica e a estrutura da história do pensamento. Seria mais ou menos a mesma coisa, como se fosse, vamos dizer, a humanidade pensando. Então, ressalta-se aí o elo de unidade e continuidade entre as várias escolas filosóficas tomadas não como fenômenos independentes ou como, entre aspas, como produtos da cultura do seu tempo, entre aspas, mas como se fossem momentos de um longo pensamento filosófico. Então, logo, Hegel ensinou as pessoas a pensar assim, muita gente achou que era uma boa ideia e continuou praticando isso ao longo do tempo. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava estudando com o padre Ladouzans, um dos trabalhos que eu elaborei dois trabalhos para apresentar lá no curso dele. Um foi aquele que depois foi usado como introdução do livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas. E o outro chamava-se Análise Estrutural da Crise da Filosofia Ocidental, de Vladimir Solovyov. Vladimir Solovyov, pensador russo. E poucos pensadores eram mais diferentes de Hegel do que Solovyov, mas ele ali usava exatamente o mesmo método. Quer dizer, ele examinava a evolução da filosofia durante um certo tempo, um certo período, vamos dizer que partindo de Descartes até o momento em que ele entrava na história, e tomava esse desenvolvimento como se fosse, vamos dizer, o desenrolar interno de um exame filosófico. Quando você faz isso, então, você sabe que você está entrando na história, você está entrando no diálogo filosófico num determinado momento. Quer dizer, um diálogo que, na verdade, não é bem um diálogo, é como se fosse um monólogo, uma única mente pensando. Então, no momento em que você entra, existe um certo status questionis, quer dizer, a coisa foi examinada até um certo ponto. E, vamos dizer, a estrutura, a ordem seguida por esse raciocínio, te obriga, de certo modo, a entrar nela num certo momento, numa certa etapa, né? Então, você se situa historicamente do mesmo modo que você se situa logicamente na questão. Quer dizer, você tem ali os resultados dessa longa elaboração e eles, de certo modo, tornam obrigatório determinados temas e determinadas abordagens que são aquelas que são compatíveis com o status questiones, né? Então, isso quer dizer que o desenrolar histórico da filosofia, ou, digamos, de uma certa linha de investigações filosóficas, adquire, por assim dizer, um valor paradigmático. Ele é o modelo de raciocínio sobre um determinado tópico, sobre um determinado assunto, ou até sobre todos eles. Então, uma das diferenças fundamentais entre o que é o conhecimento no seu sentido mais rigoroso e o que é a acidentalidade da vida desaparece por contrário, por completo. Não existe mais acidentalidade, quer dizer, a sucessão dos acontecimentos se torna ela mesma uma norma. Isso não deixa de ser uma técnica de raciocinar, mas isso tem muitos problemas. E, vamos dizer que de uns 30 ou 40 anos para cá, se consolidou um desses modelos históricos de desenvolvimento da filosofia como se fosse o padrão para todas as faculdades de filosofia do mundo. E eu escolhi esse texto do Dardo Scavino precisamente porque ele resume isso de uma maneira extremamente competente. Ele mostra qual é a linha de desenvolvimento histórico que é tomada pela maior parte das universidades, pelo menos na Europa e na América Latina. Nos Estados Unidos não, aqui é um pouco diferente, embora algumas faculdades sigam o mesmo esquema. Quer dizer, o modelo de desenvolvimento histórico que é tomado como universalmente válido e obrigatório. Então, isso significa que, dentro dessas escolas, dentro deste ambiente acadêmico que eu estou me referindo, vamos dizer que é basicamente, digamos que ele é franco-germânico, né? O que equivale, sobretudo, para a França e a Alemanha, esta linha de desenvolvimento é considerada obrigatória. Quer dizer, você entra na faculdade, no momento que você entra na faculdade, começa a estudar filosofia, você está entrando dentro desta linha de desenvolvimento, dentro desta discussão, e você vai tomar os problemas num certo estágio de desenvolvimento que eles alcançaram. Eu nunca vi nenhum outro livro que resumisse de uma maneira tão cândida esta linha de desenvolvimento. A partir do momento em que ela é tomada como, vamos dizer, universalmente válida, isso é como se fosse a única linha de desenvolvimento possível da filosofia nesse tempo, então ela marca, vamos dizer, aquele coeficiente de conhecimento que você precisa ter para você ser um bom estudante de filosofia no meio acadêmico atual. Quer dizer, você precisa conhecer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, porque os filósofos vieram discutindo este ponto e passaram por este ponto e mais aquele, mais aquele, mais aquele, até a gente chegar aqui onde está. Tá certo? E tão logo o estudante se situa dentro dessa linha de desenvolvimento, ele alcançou, por assim dizer, o seu máximo desenvolvimento intelectual possível como estudante de filosofia. Quer dizer, ele se tornou um opinador qualificado em filosofia, porque ele conhece o status questiones, ele sabe onde as coisas estão e ele está, por assim dizer, para usar a expressão do Ortega y Gasset, ele está à la altura de los tiempos, quer dizer, ele está, o desenvolvimento intelectual dele está nivelado com aquilo que se alcançou até o presente. Isso é como se entende nessas faculdades. Ninguém precisa declarar que a coisa é assim, isso é tomado como vamos dizer, uma verdade tão óbvia que é implícita e ninguém precisa dizer. Agora, tão logo nós dominamos esta sequência, que ao mesmo tempo é uma sequência de autores, uma sequência de livros, uma sequência de temas e uma sequência de propostas, tão logo nós dominamos isso e nos qualificamos como estudantes de filosofia ou professores de filosofia, então podemos examinar a coisa de fora e levantar alguns problemas. Primeiro, quem disse que esta linha de desenvolvimento é a central? Quem escolheu esses autores e quem escolheu esses tópicos, né? E quem determinou que esta linha de desenvolvimento fosse a principal? Para vocês verem como esse negócio é problemático, aí que vamos entrar na leitura do segundo texto, que é o do Wolfgang Schlegelmüller, que mostra como a evolução da filosofia no século XX levou a um estado de fragmentação no qual você tem escolas, correntes e grupos filosóficos que não conseguem dialogar entre si porque um não sabe do que o outro está falando. Então, nós vemos que esta linha que vem sendo oferecida no Brasil, acredito que em todas as faculdades de filosofia, onde haja gente competente, até pelo menos para fazer isso, né? Vamos ver que esta linha, adotada como universalmente paradigmática, é só uma entre muitas possíveis e que existe um abismo entre ela e outras abordagens possíveis. De modo que aquilo que é mostrado aos estudantes como se fosse a filosofia do século XX, como se fosse o conjunto de conhecimentos ou o conjunto de experiências intelectuais que você tem que ter absorvido para você ser um estudante qualificado, é apenas, como se diz, um grão de areia no oceano. E que, visto desde outros ângulos, desde outros ângulos de outras abordagens possíveis que ficam à margem desse estudo atualmente oficial, esta linha de desenvolvimento nada tem de necessário, não tem nenhuma lógica interna e é apenas uma sucessão de opiniões como qualquer outra. Inclusive a articulação de umas dessas opiniões com as outras é bastante duvidosa, porque quando um filósofo acredita estar respondendo ao outro, como por exemplo Heidegger acreditou estar respondendo a Edmund Husserl, nós veremos isso daqui a pouco, frequentemente não está respondendo coisa nenhuma, está simplesmente falando de outra coisa, desde outro ponto de vista, e acredita que está num diálogo, quando na verdade não tem diálogo nenhum. É como se um ator tivesse treinado para representar Hamlet e entrasse na peça, no Rei Lear, tá, e encaixasse lá suas frases de alguma maneira. Tá, então, a aparente lógica desse desenvolvimento não existe, na verdade. Né? Embora, quando ela é narrada, como é narrada aqui pelo professor Scavino, ela pareça ter, de fato, uma unidade de tipo hegeliano, quer dizer, o desenvolvimento dialético de uma questão através de posições e oposições e sínteses, né, que se desenrolam no tempo. Parece ter uma unidade muito profunda e parece que aquilo resume a questão central da filosofia no nosso tempo. Quando você vai ver, não é nada disso. Então, eu vou ler, não o texto inteiro, mas uma parte do livro do professor Scavino. Eu vou começar na página 21, quer dizer, eu vou pular essa introdução, que nós podemos voltar a ela depois, talvez na aula seguinte, mas para os fins do que eu quero expor aqui, nós temos que ler da página 21 até a página 29. Eu tenho que ler inteiro, senão não vai entender, não vai acompanhar o que eu estou falando. Como livro impresso em letras grandes, não é tanta coisa quanto parece. Depois de ler tudo, eu vou retornar e examinar ponto por ponto. Talvez nós não consigamos encerrar esse assunto nesta aula. Se não acontecer, a gente prossegue na próxima. Então, o capítulo 1 chama-se O Giro Linguístico. Ele vai introduzir a noção de giro linguístico de Wittgenstein, mas não nesta parte que nós vamos ler. Nós vamos ler só os prolegômenos, só o processo anterior que leva até, segundo ele, até a filosofia de Wittgenstein. Nós não vamos chegar ao Wittgenstein, vamos parar um pouco antes. Então, tem o parágrafo 1. Não existem fatos, só interpretações. Então tem aqui a linha, o problema da verdade. Até finais do século XIX, Gottlob Frege havia colocado que o sentido de uma proposição depende das suas condições de verdade. Mas o que ele queria dizer com isso? Quando alguém diz chove, por exemplo, compreendemos esta asserção porque sabemos o que se passa quando a proposição é verdadeira, isto é, quando efetivamente chove. Se alguém nos perguntasse o que quer dizer o enunciado chove, deveríamos responder-lhe com outro enunciado que descrevesse esse acontecimento, ou seja, que definisse a proposição chove. Chove igual, cai água do céu, por exemplo. O que para Frege significava justamente dizer quais eram as condições de verdade desse enunciado. Se cai água do céu, então o enunciado chove é verdadeiro. Pois bem, se as expressões chove e cai água do céu têm a mesma significação, é porque ambas se referem à mesma coisa, ainda que o façam de maneira diferente. Assim, o vencedor de Jena e o vencido de Waterloo são proposições que têm o mesmo referente, Napoleão. Napoleão venceu a batalha de Jena e perdeu a de Waterloo. O que muda é o sentido, a maneira de apresentá-lo ou a perspectiva. O mesmo sucede com os enunciados estrela matutina e estrela vespertina. Dois sentidos diferentes para referir-se a uma mesma coisa, conhecida com o nome de planeta Vênus. No entanto, e isto é primordial, a expressão planeta Vênus não é o referente daquelas proposições. Não. O referente é sempre uma realidade exterior ao discurso, algo que só pode assinalar-se com o dedo ou com aquelas palavras que os linguistas chamam deícticos, do tipo isto, ou isto, isso ou aquilo. Há algo, um X, ao qual se referem as expressões X é o planeta Vênus, X é a estrela matutina e X é a estrela vespertina. Quer dizer, há um objeto externo ao discurso e este é o referente do discurso e, portanto, o referente das várias expressões diversas com que nos referimos a este mesmo referente. Há um indivíduo cuja existência a história verificou e ao qual se refere as proposições X é Napoleão, X é o vencedor de Jena e X é o vencido de Waterloo. O próprio Frege se verá obrigado a introduzir algumas modificações nesta proposta inicial, sobretudo a partir das objeções que lhe fará seu discípulo inglês, Bertrand Russell, em uma carta de 1902. Mas o certo é que sua tese se converterá no ponto de partida tanto das investigações lógicas de Edmund Husserl como do Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, textos que dão origem a duas das correntes filosóficas mais influentes deste século, a fenomenologia e a filosofia analítica. Pois bem, alguém pode perguntar-se por que a lógica de Frege se tornou tão importante. A resposta é simples. Sucede que esta semântica da verdade parecia haver resolvido um problema que remontava à crítica da razão pura de Kant e que dizia respeito à fundamentação do discurso científico. Esse filósofo, recordemos, reconhecia dois tipos de juízos lógicos, os analíticos, A igual a A, e os sintéticos, A igual a B. A lógica tradicional, de ascendência aristotélica, só aceitava como universais e necessários, ou válidos a priori, os juízos analíticos. Por exemplo, o homem é mortal. Porque bastava analisar o conceito de homem para saber que se tratava de um ser mortal, já que era um animal ou um ser vivo. Mas este saber não implicava nenhum progresso no conhecimento, simplesmente tornava explícitos certos saberes implícitos no conceito. Os juízos sintéticos, ao contrário, os que aumentavam o conhecimento de uma coisa, por exemplo, a Terra gira ao redor do Sol, por exemplo, se baseavam na experiência e não eram, desde a perspectiva aristotélica, universais e necessários, simplesmente porque o predicado girar ao redor do Sol não podia deduzir-se a partir de uma análise do conceito de Terra. Ou seja, além do conceito de Terra, você precisava mais alguma coisa você obtinha da observação, quer dizer, a Terra gira ao redor do Sol. No entanto, a ciência moderna se caracteriza, antes de tudo, por esse tipo de enunciados. Toda a crítica da razão pura de Kant se dedicava, então, a resolver este problema. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? A priori quer dizer anterior e independente da experiência. Kant acreditava que só são universais e necessários os juízos a priori, quer dizer, que você obtém, vamos dizer, por pura análise lógica, por meios puramente especulativos, sem depender da experiência para confirmá-lo. Porque a experiência só nos fornece conhecimentos contingentes, quer dizer, conhecimentos que você observa que as coisas são assim, mas não que as coisas tenham que ser necessariamente assim. Nada que acontece no mundo, nada que pode ser observado e conhecido por experiência, traz dentro de si a marca da necessidade. Ao contrário, todos trazem a marca da coincidência, da contingência. Quer dizer, uma coisa aconteceu, mas não quer dizer que tenha que acontecer. Portanto, nenhum conhecimento por experiência, segundo a tradição antiga aristotélica, nenhum conhecimento por experiência é válido universalmente. Ele é válido dentro das condições da experiência. Agora, por exemplo, os juízos da matemática, da aritmética elementar, não dependem da experiência. Quer dizer, você, para saber que 1 mais 1 é 2, ou que 2 mais 2 é 4, você não precisa somar milhões de vezes 1 mais 1 para ver que dá sempre 2, nem 2 mais 2 para ver que dá sempre 4. Por quê? Porque esta conclusão está decidida, está marcada por um elo de necessidade interna que você obtém por simples análise do conceito. Agora, Kant dizia, se todos os conhecimentos obtidos por experiência são contingentes e só são universalmente válidos os conhecimentos obtidos a priori, então como é possível uma ciência do universo real, do universo físico, que obtenha leis universais e necessárias? Ele acreditava que, embora existisse este problema, embora existisse essa contradição, ele acreditava que a ciência física obtinha leis universais e necessárias porque ele acreditava que a mecânica de Newton era universal e necessária. Então, ele tinha esse problema. Por um lado, a ciência que se obtém por experiência não pode fornecer conhecimentos universais necessários. Por outro lado, é um fato que Newton obteve conhecimentos universais necessários. Então, temos aqui um problema a resolver. Assim entendia Kant, né? Hoje sabemos que a mecânica de Newton nada tem de universal e necessário. Ela vale apenas para um certo campo de observação e é um conhecimento empírico, como qualquer outro. Mas na cabeça de Kant, o problema existia. Então, a única saída que ele via para isso era encontrar a possibilidade de juízos sintéticos a priori. O que são juízos sintéticos a priori? São juízos que acrescentam algo, vamos dizer, aos conceitos, que não são obtidos por mera dedução interna do conceito, mas que, por sua vez, não dependem da experiência para validá-los. Isso que ele chama de juízos sintéticos a priori. Ele acreditava, por exemplo, que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, é um juízo sintético a priori. Ele diz, você não pode deduzir isso do conceito de reta. E, no entanto, esse é um conhecimento universalmente válido. Hoje entendemos que isso é apenas uma falácia lógica. Ser um caminho mais curto entre dois pontos faz parte da definição de reta, assim pode ser deduzido da definição de reta. Tá certo? Mas Kant achava que não. Então, Olha, Kant criou um monte de problemas inexistentes e depois se dedicou a resolvê-los. Tá certo? E resolveu mal. Mas deixou, de alguma maneira, vamos dizer, uma série de enigmas que atraíram a atenção dos filósofos subsequentes e que, de algum modo, determinaram o curso da evolução filosófica. Precisamente este curso evolutivo que o Dardo Scavino está descrevendo aqui. Então, Kant tinha deixado coisa nesse ponto. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Ele tentou explicar como eles são possíveis, a explicação dele falha, tá certo? E o exemplo dos exemplos que ele fornece, que é do caminho mais curto, tem dois pontos, não é de maneira alguma um juízo sintético a priori, mas é um simples juízo analítico. Um século mais tarde, prossegue Scavino, Frege parecia haver concebido uma lógica que se ajustava perfeitamente às exigências kantianas. A expressão estrela matutina não pode inferir-se de uma simples análise do conceito de estrela vespertina e, no entanto, dado que ambas se referem ao mesmo objeto, ao mesmo X, podemos torná-las equivalentes ou substituí-las. Estrela matutina igual estrela vespertina, isto é, A igual a B. Pois bem, esta igualdade, esta substituição, resultava possível se e solo se, e somente se, o referente X existisse e fosse idêntico a si mesmo. Quer dizer, você só pode dizer que estrela matutina é a mesma coisa que estrela vespertina se existe um objeto qualquer, que é o referente, se ele existe e se ele permanece idêntico a si mesmo. Então, a expressão A é igual à expressão B porque elas têm um mesmo referente. Se esse referente não existisse e não fosse idêntico a si mesmo, então você não poderia dizer que as duas expressões são idênticas a si mesmo. Essas condições, no entanto, eram bastante problemáticas. Em primeiro lugar, o que significava existir? Para Russell e os positivistas lógicos, dizer que algo existe significava que podia ser verificado pela experiência sensível, que se podia ver, tocar, ouvir. Por isso, os enunciados "o rei da França é careca" e "o rei da França não é careca" resultavam igualmente falsos, simplesmente porque não existe, ao menos neste momento, um rei da França. Em síntese, a ciência era, para esses filósofos, fundamentalmente empírica. No entanto, o aspecto sensível das coisas é algo que justamente muda ou não se mantém idêntico a si mesmo. Então vimos aí, o Frege diz que duas expressões só podem ser ditas idênticas a si mesmas se elas têm um referente comum, e se esse referente existe e se ele permanece idêntico a si mesmo. Como se verifica isso? Verifica por experiência. Porém, no mundo da experiência, tudo muda e nada fica idêntico a si mesmo. Segundo esses pensadores, no entanto, dizer que existe uma substância que permanece invariável para além das modificações acidentais da coisa seria voltar ao discurso metafísico que se tentava conjurar, expulsar, já que não podemos verificar a existência dessa substância por meio dos sentidos. Ou seja, se afirmamos que todo conhecimento é obtido pelos sentidos, então todos os objetos dos sentidos são mutáveis, então a nenhum desses objetos se aplica a regra de Frege. Ou seja, duas expressões jamais se poderiam dizer idênticas, porque nenhuma das duas expressões teriam um referente existente e idêntico a si mesmo. Por quê? Porque no mundo físico nada é idêntico a si mesmo. Nada permanece idêntico a si mesmo. Então, a única hipótese de haver um referente existente e permanentemente idêntico a si mesmo seria admitir, vamos dizer, uma essência permanente que está para além da experiência física. Mas isso é uma proposta metafísica que não agradava aos filósofos analíticos que estavam firmemente decididos a provar que todo conhecimento possível só se limita ao mundo dos sentidos. Daí o fracasso do projeto kantiano. Os enunciados da ciência, os juízos sintéticos, não podem ser a priori ou universalmente necessários. A ciência não descobriria as leis universais e necessárias da natureza, mas se contentaria com verificar certas regularidades. cá entre nós, né, eu pergunto, se tudo quanto é objeto de experiência está continuamente mudando e você não pode admitir que elas têm uma essência para além das suas transformações temporais, então, não apenas a ciência não pode obter nenhuma lei universal e necessária, mas ela também não pode obter nenhuma regularidade. Né? Porque a regularidade é uma constância. E se uma lei científica é constante, isso significa precisamente que ela não se aplica a nenhum objeto de experiência, já que todos os objetos de experiência são mutáveis. Então, quer dizer, isso aí foi uma falsa solução, isso aí foi como é que se diz? Um jogo de palavras que inventaram para justificar a existência da ciência depois de ter negado a existência de essências permanentes. Quer dizer, se tudo é mutável, então nenhuma regularidade é regular. Ela só é regular sob certo aspecto, mas você não pode dizer que esta regularidade corresponde a fatos de maneira alguma. Quer dizer que esses camaradas estavam tentando fundamentar a ciência por um meio que a destruía completamente. Mas essa parte destrutiva que estava implícita no argumento deles, eles varriam para baixo do tapete e faziam de conta que não tinham visto. Né? Agora, me digam vocês, num mundo onde tudo muda, todos os objetos acessíveis ao conhecimento, primeiro, não tem essência nenhuma, não são nada em si mesmo, são apenas estados que estão mudando continuamente. Como você pode falar de regularidades? Se você, vamos dizer, qualquer regularidade observada seria apenas uma curiosa coincidência e seria apenas um aspecto aparente. Quer dizer, coisas que te pareceriam regulares, quando vistas de certa maneira, se mostrariam irregulares se vistas de outra maneira. Então, neste caso, não haveria ciência de espécie alguma, nem mesmo reduzida à sua função modestíssima de observar e assinalar regularidades estatísticas. Não sei se entenderam o meu raciocínio ainda, né? Quer dizer, isso aqui sou eu que estou dizendo, não é o Scavini, não é? Muito bem. Então, se contentaria em verificar certas regularidades. Por isso, uma teoria científica pode ser modificada e, inclusive, refutada quando novos fatos se verificam. Mas o que quer dizer verificam? Hã? E o que quer dizer fatos? Hã? Se tudo está em, se todos os objetos a nós acessíveis estão em constante mudança e não tem nenhuma essência, você diria que dizer que algo se verifica não faz o menor sentido. Você, no mais, pode dizer que algo aparece. Ou parece, né? E dizer que as leis científicas podem ser modificadas quando novos fatos se verificam? Não. Elas podem ser modificadas quando surge uma nova aparência. Então, o que passa a ser uma lei científica? Um enunciado de aparências que pode ser trocado por outras aparências. Isso é precisamente o que nem Kant e nem filósofo anterior ele chamaria de ciência jamais. Isso quer dizer que esse pessoal, pretendendo fundamentar a ciência e falar em nome dela, eles colocaram, na verdade, sem perceber ou sem querer admitir, um cepticismo integral. Eles destruíram toda a possibilidade de ciência, mas ao mesmo tempo continuam falando com a autoridade da ciência. Por isso, uma teoria científica pode ser modificada e, inclusive, refutada quando novos fatos se verificam. O cientista resulta, desde a perspectiva positivista, um observador ou um experimentador. Tá certo? Mais ainda, digo eu que nessas condições você não tem nenhum meio logicamente admissível de verificar se uma observação ou uma experimentação é melhor do que outra. A não ser, vamos dizer, por critérios, vamos dizer, profissionais e convencionais, que não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Tá certo? De maneira que aí você tem aí uma crise tremenda do pensamento científico, camuflada como se fosse um grande progresso da consciência crítica humana. Né? Muito bem, daí prossegue Scavini. Também para o alemão Edmund Husserl, o conhecimento começava pela experiência. Só que para esse filósofo, o termo experiência tem um sentido muito diferente. Rousseau continuava uma tradição que remontava a Descartes e Kant, a de uma filosofia da consciência. E a consciência não era uma coisa que se pudesse estudar como uma estrela ou Napoleão. Daí que Rousseau criticasse a psicologia ou a ciência da alma, dedicada a abordar a consciência como se fosse um objeto. A consciência, afirmava ele, é sempre consciência de algo. Esta era, por outro lado, sua definição de intencionalidade. Quer dizer, entender significa tender internamente. A consciência não é uma coisa, mas é um tender interiormente em direção a um certo objeto. Quer dizer, não existe a consciência em si, só existe a consciência como tendência a um certo objeto, né? De modo que a consciência não é algo, uma coisa a qual possamos referir-nos. Ao contrário, é sempre a consciência a que se refere a algo, a uma coisa, a um X, ainda quando não saiba do que se trata, num primeiro momento, nessa coisa. Assim, num ensaio inspirado na fenomenologia de Husserl, Jean-Paul Sartre falará mais tarde de algo que aparece ou se apresenta na penumbra noturna. Em princípio, argumenta este filósofo, não sabemos se se trata de um homem ou de uma árvore. É simplesmente uma coisa mais escura que surge na noite. Mas é, sem dúvida, algo. Logo, podemos verificar que é de acordo com essas diversas qualidades sensíveis que vamos percebendo. Mas uma cor, uma textura, um odor nunca serão afecções sensíveis dispersas, mas desde o princípio são cores, texturas e odores de algo, de uma coisa, de um X. De modo que podemos dizer X é verde, X é áspero, X tem cheiro de clorofila, e assim sucessivamente. A multiplicidade do sensível só se percebe sobre um fundo de unidade da coisa percebida. A presença da coisa, poderia dizer-se, preexiste a todos os juízos que a determinam. Daí que a aparência, o aparecer da coisa, não se confunda para Sartre com o falso. Pelo contrário, a aparência ou a presença é sempre verdadeira. A aparência é o ser, conclui este filósofo, porque para ser, uma coisa deve aparecer-nos como tal, isto é, como algo. A fenomenologia ia continuar assim, uma antiga tradição da metafísica ocidental, segundo a qual o ser de uma coisa era uno, verdadeiro e bom. É o famoso, os famosos transcendentais de Dan Scott, unum verum bonum. Uno porque cada vez que há uma coisa, esta aparece precisamente como uma coisa. Tudo o que não é um ser, não é um ser, havia dito Leibniz no século XVII. Mas já Parmênides considerava que o ser era uno. Verdadeiro, em segundo lugar, porque a verdade é a aparição da coisa, o seu desocultamento ou o seu descobrimento. E por isso a verdade é algo que se descobre. Bem, finalmente, porque este ser carece de predicados, de determinações que implicam sempre uma certa negatividade, ser árvore, por exemplo, implica não ser animal, não ser racional, etc. Recordemos que já para Platão, o bem era o nome do ser e, por isso, não existia ideia do bem. Predicar algo a respeito do bem implicaria convertê-lo num ser particular, encaixilhado, limitado, e negar-lhe outras propriedades. Quando a teologia medieval falar de Deus, ela o fará em termos muito semelhantes. As coisas sempre têm algo de divino na medida em que são unitárias, verdadeiras e boas, mas carecem de sua perfeição desde o momento em que tem qualidades particulares que as distinguem entre si, de maneira que uma coisa é isto porque não é aquilo. Mas se pensamos que agora uma coisa se apresenta ante uma consciência, porque é una e aparece graças a essa consciência que a percebe ou se refere a ela, nos damos conta de até que ponto o homem podia ocupar o lugar de Deus e até que ponto o ateísmo de Sartre, por exemplo, era diretamente proporcional ao seu humanismo. Então, a existência e permanência das coisas passava a ser função da consciência humana. Porque é para a consciência humana que elas têm unidade, uma forma interna e perseveram no ser. Ao exemplo sartriano dessa coisa surgida na noite, podemos agregar outro exemplo proposto pelo próprio Edmund Husserl. Suponhamos que vemos um edifício. Nunca podemos perceber todas as suas paredes exteriores. Chegamos a observar duas, ou no máximo três, se contamos o teto, porque sempre o fazemos desde um ponto de vista no espaço e desde um momento no tempo. Não podemos evitar ter percepções parciais e incompletas, já que estamos impedidos de ver todas as coisas desde todos os lados ao mesmo tempo. Para ver todos os lados do edifício, devemos deslocar-nos, mudar de ponto de vista, e isso, como se sabe, toma tempo. No entanto, cada uma daquelas paredes é a parede de algo, de modo que as perspectivas parciais se nos apresentam como partes de uma unidade, de uma coisa, de um X, que nunca vemos, mas pressupomos. Ou seja, você está vendo esta parede do edifício, outra parede, você nunca vê o edifício inteiro por todos os lados, mas você pressupõe, diz aqui, presta atenção na palavra pressupor. Quer dizer, você pressupõe, sem experiência, que o edifício do qual você está vendo duas paredes, tem outras duas paredes, e tem não sei quantas paredes internas, e tem toda uma consistência interna. Você não vê nada dessa consistência interna, você, porém, o modo de você conhecê-la é pressupô-la. Né? Isto é dito por Husserl e ainda por Scavino. E eu vou mostrar para vocês que isso está totalmente errado. À medida que nos deslocamos, recolhemos em cada presente da experiência não só o passado imediato, mas também o futuro iminente. Existe um horizonte bilateral de retenção e protensão. Quer dizer, você retém algo dos dados que você pegou até aqui e você projeta os dados que você pegará em seguida. Se não fosse assim, não veríamos nunca coisas, mas uma série descontínua de imagens instantâneas sem relação entre si. Seria o esmigalhamento do mundo em fragmentos carentes de unidade. Algo semelhante poderia dizer-se com respeito aos enunciados. X é o planeta Vênus, X é a estrela matutina ou X é a estrela vespertina. Ainda que seus sentidos sejam diversos e múltiplos, cada uma dessas proposições se refere a uma mesma coisa, como se se tratasse das diversas perspectivas sobre algo que se apresenta ou aparece. De modo que a fenomenologia, graças ao conceito de intencionalidade, parecia restituir com êxito aquele referente idêntico a si mesmo que fazia falta à lógica de Frege. Então, graças à consciência, através do mecanismo de apreensão, retenção e proteção, ela apreende, de algum modo, a unidade do objeto. A unidade, e, portanto, temos aqui, então, aquele famoso referente existente e estável que era necessário para que a lógica de Frege fosse válida. Ou, ao menos, parecia assim. Em todo caso, a fenomenologia vai desfrutar de um amplo prestígio em toda a Europa, pelo menos até meados dos anos 60. Dentro outro parágrafo aqui que se chama A Diferença. Inspirado por Martin Heidegger, o filósofo francês Jacques Derrida publica em 1967 um ensaio, A Voz e o Fenômeno, em que se propõe desconstruir o conceito husserliano de presença. Como acabamos de ver, esse conceito funcionava como uma garantia de unidade do referente para além de suas modificações sensíveis. Das mudanças no ponto de vista ou dos diversos juízos que se pudesse emitir sobre ele. No entanto, tal e como o colocava o próprio Husserl, para que esta unidade fosse possível, o presente devia reter o passado e anunciar o futuro, ou dito em outros termos, o que se apresentava devia ser ainda passado e já futuro, como se o presente fosse um nó onde se enlaçasse a recordação do que já vemos e a antecipação do que veremos. O presente está carregado de passado e grávido de futuro, havia dito Leibniz. De modo que, conclui Derrida, o presente não coincide consigo mesmo. O que caracteriza o presente não é justamente a identidade, mas a diferença. O presente difere de si. Longe de servir como fundamento para a ciência, a consciência nos engana, já que percebe uma identidade ali onde há, pelo contrário, uma diferença de passado e futuro. Conclusão desastrosa, se temos em conta que Husserl havia se proposto fundamentar a identidade do referente da lógica de Frege. Se a consciência é sempre consciência de algo, de uma coisa presente, então a consciência é ilusão, porque não há coisa presente nenhuma, só há ali, vamos dizer, uma coisa que já não é mais e outra que não é ainda. Longe da lucidez crítica que se lhe atribuía, a consciência nos impele a aderir ao fetichismo das coisas. A consciência é, acima de tudo, falsa consciência. E, nesse sentido, Marx, Nietzsche e Freud tinham razão contra Husserl e os fenomenólogos. Ao destruir o conceito de presença, desse ser uno, verdadeiro e bom, Derrida inicia então a crítica do que se chama a ontoteologia, o discurso logos a respeito das coisas ontos, considerado como Deus, Theos. Muito bem, então é neste ponto, mais ou menos, neste ponto em que nós entramos na discussão. Quando você entra na faculdade da filosofia, você tem que estar, vamos dizer então, à altura do status questiones. E o status questiones é determinado, vamos dizer, pela sua conclusão extraída por Derrida. Tá certo? A consciência é, sobretudo, falsa consciência. Então, só podemos conhecer a consciência através dos estudos sobre a falsa consciência. E os grandes estudiosos da falsa consciência são Marx, Nietzsche e Freud. Tá certo? Marx dizia que toda forma de consciência historicamente registrada é apenas uma projeção de interesse ou necessidades socioeconômicas de uma determinada classe. Quer dizer, o sujeito imagina o mundo assim, assim, assim, porque a sua classe precisa disso para sobreviver. Freud dizia que a consciência é apenas uma aparência que surge, vamos dizer, no topo de um conjunto de instintos inconscientes em conflito. Então, a consciência é eminentemente o disfarce dos instintos. E Nietzsche dizia que a consciência não é senão o disfarce da vontade de poder. Quer dizer, você existir significa poder, e poder significa querer mais poder. Não é isso? Então, aquilo que você pensa, que você acredita conhecer, não é uma expressão do que as coisas são, mas do seu desejo de poder. Então, só resta estudar a consciência sobre estes três aspectos. Bom, acontece o seguinte. Quando chegamos, vamos dizer, até a escola analítica, nós temos aquele problema que nós já vimos aqui. Se todos os objetos que podem chegar ao nosso conhecimento estão em constante mutação e por trás deles não existe nenhuma essência permanente, então não adianta nem mesmo a ciência desistir de conhecer leis eternas e permanentes e tratar de conhecer apenas regularidades estatísticas, porque até as regularidades estatísticas não são regularidades estatísticas de maneira alguma, são apenas aparências temporárias, aparências momentâneas, que podem ser desfeitas não pelo conhecimento dos novos fatos, porque aí não há sentido falar em fatos, nem pelo conhecimento, vamos dizer, pelo conhecimento de novas experiências, porque não há nada que possa validar uma experiência mais do que uma outra experiência. Todas as experiências se equivalem, tá certo? Inclusive, você não tem mesmo como dizer que uma experiência é mais científica do que a outra, tá certo? Então, sem confessar, esses camaradas haviam destruído a possibilidade da ciência. Tá certo? E, no entanto, a filosofia analítica é tida como se fosse a filosofia científica por natureza. E o Husserl toma a questão neste ponto. E como ele havia estudado a lógica de Frege, tinha o maior respeito pelo Frege, ele entendia que sem a lógica do Frege não podia haver ciência nenhuma, então ele disse, então precisamos inventar um jeito de restaurar aí a noção de substância, a noção de coisa, a noção de essências permanentes, por assim dizer. E, para fazer isto, ele vai usar uns instrumentos criados por uma velha tradição de filosofia da consciência que começa com Descartes. Né? Nós sabemos que Descartes, vamos dizer, o ponto de chegada das suas meditações metafísicas e, portanto, o ponto de partida de toda a ciência cartesiana é a descoberta da consciência por si mesma, o famoso penso logo existo. Né? Ou seja, você não pode duvidar da existência da sua consciência, porque para duvidar você precisa fazer isso com a sua consciência, duvidar com a consciência mesmo. Então ela não, a consciência não pode ser colocada em dúvida, tá certo? E Husserl acredita que por aprofundando este exame que Descartes fez da consciência, ele pode chegar a restaurar a noção da validade do objeto do conhecimento. Ora, isso sempre me pareceu uma das coisas mais... Esse movimento de Descartes, né, que eu analiso na segunda parte da apostila Descartes, a filosofia e a filosofia da dúvida. Essa segunda parte não está publicada no site. Sempre me pareceu um dos movimentos mais estranhos, na verdade até extravagantes, que um filósofo já se entregou. Por quê? Quando ele inventa o negócio da dúvida metódica, eu tenho certeza de que dúvida nunca pode ser metódica, dúvida nunca pode ser sistemática, porque uma dúvida, em primeiro lugar, uma dúvida não é um estado, uma dúvida é uma hesitação entre dois estados, um estado que afirma e um estado que nega. Quer dizer, quando você afirma, quando você nega, mas quando você não consegue se estabilizar numa coisa nem na outra, você diz que você está em dúvida, tá certo? Então, se você parasse de afirmar ou parasse de negar, a dúvida desapareceria. Portanto, não existe dúvida se não existe afirmação e se não existe negação. Isso quer dizer que no momento em que... E, digo mais, se a afirmação, o ato da afirmação ou o ato da negação não durasse nem mesmo um instante no tempo, não haveria afirmação nem negação. Então, isso quer dizer que para duvidar, eu preciso alternar entre um estado de afirmação que dura um certo tempo, mas que não se sustenta e é substituído por um estado de negação que também dura um certo tempo, mas que também se desfaz e você volta à afirmação e depois novamente à negação. Então, a palavra dúvida, como a própria raiz já diz, duo, né? Vamos dizer, é a coexistência de dois estados em conflito e ela não é por si mesma um estado. A dúvida não tem uma substância em si. A única substância da dúvida é a alternância, a incapacidade de deter-se num dos estados, tá certo? Ou de suprimir qualquer um deles. Porque se um deles fosse suprimido, a dúvida desapareceria. E se nenhum deles durasse nada, não haveria dúvida, haveria apenas indiferença. Então, o estado de dúvida é, vamos dizer, é uma alternância ativa entre esses dois estados, tá certo? E, por definição, não é possível você ter dúvida a respeito de tudo. Para você colocar qualquer dúvida, é necessário que você tenha uma certeza anterior. É? Porque se você tivesse dúvida a respeito de tudo, a sua mente simplesmente estaria paralisada. E você imagina milhões de sims e de nãos a respeito de tudo e qualquer coisa coexistindo na sua mente. É claro que isso não existe. Então, a dúvida nunca é sistemática, a dúvida nunca é total. A dúvida é parcial por sua natureza. E a dúvida só é cabível onde existe a alternância de uma possibilidade de sim e uma possibilidade de não. E é claro que nenhuma mente humana concebível pode aplicar essa operação a tudo. Nós temos dúvidas em série e não todas ao mesmo tempo. Vocês façam a experiência e vejam assim, quando você está na maior incerteza, que você pensa que é incerteza a respeito de tudo, você ainda está baseado numa infinidade de dados no qual você acredita. Porque se você não acreditasse em nada, você não teria dúvida a respeito de coisa nenhuma. Você não teria material do qual ter dúvida. Então, quando Descartes diz que ele decidiu colocar em dúvida tudo aquilo do qual ele não pudesse obter uma certeza ou uma prova, ele está apenas dizendo isso. Ele não pode fazer isto, na verdade. É? Então, foi aí, justamente, quando eu li esse texto a primeira vez, vai fazer 40 anos, esse problema já entrou na minha cabeça. Ele não vai fazer o que ele está dizendo que está fazendo. Ele vai apenas fingir. Ele pode dizer isso, mas ele não pode fazer. É? Então, a dúvida universal é um teatro. Ela não é uma experiência real. E, no entanto, Descartes insiste que a sequência que ele está expondo ali nas Meditações Metafísicas não é uma sequência de raciocínios apenas, não é um raciocínio que ele está montando, mas sim a narrativa de uma experiência interior. Então, eu vi assim, esse camarada ele se observou muito mal, porque ele disse que está fazendo uma coisa que ele não fez, e, no entanto, ele não está mentindo. Ele está realmente equivocado a respeito de si mesmo. Existe em Descartes uma distância, vamos dizer, entre o eu pensante e o eu existente, o eu existencial. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele só sabe o que ele está narrando. E foi aí que surgiu o negócio da paralaxe. Por uma coincidência, Descartes conta que ele tinha sentido uma especial atração erótica, veja vocês, por mulheres vesgas. Um olho, olha para um lado. Então, ele mesmo parece ter uma espécie de estrabismo mental. Quer dizer, o olho cognitivo olha para um lado, o olho existencial olha para o outro. Pior, ele diz que, enquanto ele está procedendo à dúvida universal, ele vai adotar uma moral provisória para orientá-lo em todos os atos da vida. Porque ele diz, se eu ficar em dúvida sobre todas as coisas, no sentido intelectual e no sentido prático, eu vou ficar paralisado. Então, eu vou adotar aqui uma moral provisória. Eu digo, mas como é que ele sabe que é provisória? É? Quer dizer, para adotar uma moral provisória, ele tinha que ter, vamos dizer, uma clara vivência de tempo existencial. Mas ele não estava colocando este tempo existencial em dúvida ao mesmo tempo. Porque, senão, ele não poderia, de maneira alguma, seguir a moral provisória. Ele não poderia adotá-la nem mesmo como provisória. Então, Descartes coloca em dúvida algumas coisas, mas ele acredita que está procedendo a uma dúvida radical. Ora, a dúvida radical, ela não apenas é impossível, mas ela contraria praticamente todos os instintos humanos. Você imagina como você se relacionaria com os elementos da ordem física, duvidando da sua existência ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você tivesse fome, você ia duvidar da existência de alimentos e duvidar de que está tendo fome. Quando você fosse respirar, você teria que duvidar da existência do ar e duvidar da existência da sua respiração. Você vê como isso é absolutamente, vamos dizer, inviável? Então, pergunto eu, por que este homem teve a ideia de levar a dúvida até suas últimas e impossíveis consequências? Se isso é não só inviável na prática, como isso contraria toda, vamos dizer, a dinâmica vital do ser humano. Dito de outro modo, por que que ele se voltou contra si mesmo de uma maneira tão radical? Por que que o seu eu cognoscente se volta contra o seu eu existencial de uma maneira tão radical? E eu descobri a solução disso quando eu estudei os três famosos sonhos que Descartes teve e que ele diz que despertaram a sua vocação filosófica. Não interessa analisar aqui esses sonhos, mas nós vemos que todos eles se condensam numa hipótese que Descartes lança depois, que é a hipótese do gênio mau. O gênio mau seria um deus maligno que criou o universo e criou todo o sistema das aparências sensíveis com a finalidade de nos enganar, de nos induzir a um erro. Tá certo? Mais ou menos como Matrix, né? No filme Matrix, alguém criou um mundo onde, por exemplo, você pensa que está comendo uma banana, mas é uma coisa que tem gosto de banana, tem consistência de banana, nasce nas bananeiras, tá certo? Exatamente pelo mesmo processo que nasce as bananas, mas é inventado. Então, o mundo real seria fingido. A totalidade do mundo real seria fingido. E essa hipótese o lança num tal estado de terror que ele imediatamente se apega à ideia de que Deus é bom e jamais faria isto. Mas o gênio mau não deixa de assombrá-lo de algum modo. Então, a hipótese do gênio mau só surge nas meditações metafísicas mais para adiante no raciocínio. Não surge desde o começo. Mas é esta hipótese que fez o Descartes raciocinar em termos da pior hipótese possível, que é a dúvida integral. Se existe o engano universal, então, automaticamente, eu estou colocado numa situação de dúvida universal. Então, não é a dúvida, o método da dúvida que o leva ao gênio mau, mas a hipótese do gênio mau que produz o método, entre aspas, da dúvida. Dito de outro modo, o que Descartes está querendo é conseguir um argumento infalível contra o demônio. E isto, Dante já dizia que era impossível, porque o demônio é um lógico bem melhor do que nós. Então, Descartes está querendo vencer o demônio na base da discussão. Ele discutir com o demônio, aceitando a premissa demoníaca, para demonstrar em seguida que ela é falsa. Então, você vê que isso não é uma questão filosófica que surja, vamos dizer, de um estado normal da nossa experiência, mas de um estado realmente patológico, de terror. É só assim que eu consigo explicar por que que Descartes procedeu assim. No entanto, apesar de toda a sua estranheza, de toda a sua óbvia inviabilidade, o método cartesiano foi aceito por muitos filósofos como se fosse, vamos dizer, o ponto de partida universal e necessário da filosofia moderna. Num livro, uma série de conferências que o Edmund Husserl fez, que chama Meditações Cartesianas, ele diz claramente isso. Ele diz que Descartes inventou o começo absolutamente obrigatório da filosofia moderna. Todos nós temos que partir da dúvida integral. Bom, então, na dúvida integral, tendo sido tudo colocado em dúvida, só sobra no meio, vamos dizer, uma luzinha chamada consciência, ou eu, que tem certeza da sua própria existência. Sendo esta, segundo Descartes, a primeira e a mais fundamental das certezas. Quer dizer, eu sei que eu existo porque eu estou pensando que eu existo ou eu estou negando que eu existo. Para ambas as coisas eu preciso existir. E todo o universo de Husserl é constituído do exame desta consciência. Então ele vai descrevendo os caracteres que esta consciência tem. E ele diz que a consciência, então, não é uma coisa. Você não pode se referir a ela como um objeto. Quer dizer, a consciência é sempre referir-se a algo. A consciência sempre tem um objeto. Quer dizer, é sempre consciência de algo, e esse fato ele chama de intencionalidade. Tá certo? E, evidentemente, a estrutura do conhecer, quando referida aos entes do mundo, só pode ser explicada nos termos que Husserl chama de retenção e protensão. Ou seja, o conhecimento se desenrola no tempo e eu estou supondo, né, por baixo das aparências que eu estou vendo, certas essências permanentes. Se não existissem essas essências permanentes, as aparências estariam boiando no vazio e seriam absolutamente inviáveis. Só que esta maneira de ver as coisas se oferece em seguida à crítica, quer dizer, à contestação feita pelo Derrida. Quer dizer, que se a consciência é apenas, vamos dizer, esta ligação entre passado e futuro, ela não tem nenhuma consistência em si mesma, tá certo? E ela se constitui apenas de uma diferença entre passado e futuro. Então, ela não tem conteúdo nenhum e ela consiste fundamentalmente em auto-engano. Eu acho que essa crítica é legítima quando feita à fenomenologia de Husserl. Porém, se apresentamos a sequência histórica dos pensamentos assim, né, Frege, escola analítica, Husserl, Heidegger, entre parênteses, porque a ideia foi do Heidegger, e Derrida, né, então chegamos no ponto onde só nos resta estudar a falsa consciência usando para isso os instrumentos criados por Marx, Freud e Nietzsche, que é exatamente o que se faz nas faculdades, na quase totalidade das faculdades na Europa e na América Latina. Né? Nos Estados Unidos ainda se leva muito a sério a filosofia analítica e também de uns outros desenvolvimentos que não interessa discutir aqui. Mas, se você entra numa faculdade de filosofia no Brasil, na USP, por exemplo, é isto que você vai ter. Esta sequência e a conclusão final. Só não resta estudar Marx, Freud e Nietzsche e seus auxiliares, né? Foucault, pode ser até um pouco de Wilhelm Reich, um pouco de Herbert Marcuse, há um certo floreio em torno disso, mas a substância é essa. Só que, primeiro, quem disse que esta sequência de pensamentos é algo mais do que uma sequência de acontecimentos? Quem disse que esta sequência de pensamentos é universal e necessária? É? Quem disse que a evolução interna da filosofia tinha que ser esta? E segundo, será que não houve outros desenvolvimentos paralelos completamente diferentes que escapam disso aqui? É claro que houve. Por exemplo, aqui nós não teríamos como encaixar, por exemplo, o Xavier Zubiri. Não que teríamos como encaixar o Bernard Lonergan. Então o que nós fazemos? Nós temos que sumir com alguns gigantes da filosofia e nos ater a esta sequência para poder chegar a esta conclusão. Só que, vamos dizer, a crítica que a escola analítica fez à lógica de Frege, ela está certa em si. Tá certo? E o Husserl a toma como ponto de partida. Mas ela está certa somente no que ela nega da lógica de Husserl. O que ela está afirmando do mundo real não faz o menor sentido. Ou seja, a discussão dos filósofos entre si se torna, para fins de pedagogia universitária, como se fosse a exposição dos vários aspectos que esgotam a realidade. Porque o fato é o seguinte, a realidade não entrou nessa discussão, só entrou o que os filósofos dizem. Hã? E, sobretudo, quando Husserl entra em cena, disposto a restaurar, entre aspas, a possibilidade do conhecimento válido, e, portanto, a defender o princípio da lógica de Frege, ele entra com um viés determinado, que vem do quê? Vem das suas leituras filosóficas, né? E não do exame da experiência. Embora ele diga que toda a sua filosofia é experimental, eu digo muito bem, qualquer exame que você faz de qualquer experiência é experimental. Mas quem diz que qualquer exame da experiência reflete a estrutura da experiência na sua amplitude e não somente um aspecto dela selecionado não por exigência da própria experiência, mas por exigência da tradição filosófica com a qual você vem armado e como é que se diz? Pré-moldado. Então, viram que praticamente em toda esta tradição que vem Descartes, Hume, Kant e Husserl, o eu humano só aparece como sujeito do conhecimento. A consciência só aparece como sujeito do conhecimento ou como objeto de si mesma. Nenhum desses filósofos se lembrou por um único... Eu acho isso uma das coisas mais extraordinárias da história da filosofia. Cada um desses filósofos se vê como se ele fosse o sujeito do conhecimento e dentro dele existe só um negócio chamado mundo ou objeto. Ele próprio, o filósofo, jamais é objeto. Nunca, nunca, nunca. O sujeito pergunta como eu conheço. Ele nunca pergunta como os outros me conhecem. Como sabem que eu existo? Esta pergunta nunca foi feita em toda a tradição moderna, nem mesmo por Husserl, que era um homem, vamos dizer, cuja integridade intelectual nós não podemos negar, nem Husserl, nem Frege, nenhum deles pensou nisso. Então, eu pergunto, se eu não fosse conhecido absolutamente, se ninguém me conhecesse, como poderia eu fazer qualquer exame filosófico que fosse? Por exemplo, eu estou raciocinando e uso elementos de uma língua que alguém me ensinou. Essa pessoa que me ensinaram a língua acreditava que eu existia. Elas me viam, me tocavam, trocavam minhas fraldas, me davam comida, me davam mamadeira. E daí eu cheguei até aqui. Ou seja, em nenhum momento se pergunta quais são as condições existenciais que eu preciso ter necessariamente para eu colocar essas perguntas filosóficas que eu estou colocando. Então, quer dizer, as perguntas filosóficas elas surgem no ar. Absolutamente imotivadas, exceto pela curiosidade do indivíduo que, a partir deste momento, se considera o, entre aspas, sujeito do conhecimento, considerando que tudo mais para ele é objeto. Agora, pergunto eu, se eu jamais fosse objeto, como eu poderia ser sujeito? Vamos definir o sujeito como aquele que recebe informações. E o objeto como aquele que emite. Tá certo? No momento que eu estou vendo esta mesa, ela está me transmitindo algumas informações luminosas e tácteis, e eu as estou recebendo. Tá certo? E sei que estou recebendo, tenho consciência disto. Se eu não emitisse informação alguma, como eu poderia receber alguma informação de fora? Por exemplo, no instante em que a minha mão toca esta mesa, a minha mão está fazendo algo com a mesa. Não é só a mesa que está fazendo para mim. Eu exerço um peso sobre ela, uma temperatura e assim por diante. E é através desta troca de informações que eu recebo a informação que vem da mesa. Quer dizer, o eu que conhece nunca é totalmente passivo. Jamais. Se ele fosse um puro observador, cuja única função consiste em conhecer, pergunto, o que ele poderia conhecer? Quer dizer, poderia existir o conhecimento sensível sem que eu fosse objeto também? Por exemplo, vamos pegar a mais sutil e mais evanescente das ações, o olhar. Eu dirijo o meu olhar para cá ou para lá. No instante em que eu dirijo, eu faço com que as coisas, umas coisas venham ao primeiro plano e outras vão para o segundo plano. Eu posso olhar, por exemplo, coisas tão de perto, olho o meu próprio dedo assim de pertinho, tá certo? E tudo mais desaparece no fundo. Ou seja, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu tenho este poder seletivo que eu exerço sobre os objetos. Eu não presto uma atenção chapada em tudo. Tá certo? Quando ouço, a mesma coisa também. Por exemplo, se há um ruído ao meu lado e uma pessoa está falando baixinho ao meu lado, eu posso escolher me tornar surdo para o ruído e prestar atenção no que aquela pessoa está dizendo. Não é isso? Quanto à função do tato, mais ainda, né? Você só toca uma superfície cada vez. Não é isso? Então, no momento que eu estou fazendo isso, eu estou emitindo informações, meu Deus do céu. Então, eu sou um objeto. E se eu não fosse um objeto, eu não poderia ser um sujeito nem por um único minuto. Nem por uma fração infinitesimal de segundo. Dito de outro modo, para o puro sujeito não existe mundo. É? O mundo só existe na ação que você exerce sobre as coisas em torno e que elas te respondem de algum modo. Não existe esse conhecimento puramente passivo, vamos dizer, do puro sujeito, tá certo? Que só recebe as informações. E, no entanto, toda a filosofia moderna se construiu na base de examinar o sujeito como se ele fosse puro sujeito. Inclusive, o próprio Husserl cai nesse erro monstruoso. Hã? Então, posso eu imaginar a minha consciência por um único minuto, como se fosse pura consciência cognitiva, sem nenhuma existência no espaço-tempo? De jeito nenhum. Porque se a minha consciência não estivesse no espaço-tempo, não haveria espaço-tempo para mim e, portanto, não haveria nada. É? Lembre-se quando eu estava explicando a questão da alma imortal numas aulas atrás, eu disse que a expressão consciência fora do corpo é errada. Por quê? Ou a sua consciência encara as coisas desde dentro do corpo, como você está fazendo, o que não quer dizer que ela esteja no corpo, mas o corpo é o, vamos dizer, o ponto de observação desde o qual ela se coloca, ou ela se coloca acima do corpo e tem, portanto, o corpo como um de seus objetos. Objeto real, atual ou potencial. Se, ao me colocar acima do corpo, eu me colocasse realmente fora dele, eu teria que ignorá-lo por completo. E eu não saberia onde estou. E se eu não soubesse onde estou, como é que eu vou saber que eu estou acima do corpo? Hã? Por exemplo, se eu tenho uma experiência dessa divisão remota, como é que eu sei que é remota? Ó raios. Hã? Então, o sujeito que está em estado de morte clínica e que vê o seu próprio corpo, né, na mesa de operações ou na cama, ele não pode dizer que ele está fora do corpo, porque agora o corpo é um conteúdo de consciência dele. E o que está na conteúdo de consciência está dentro da consciência. Então, jamais nos separamos do corpo. Né? Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Né? Você pode ter várias posições em relação ao corpo, várias relações diferentes com o corpo. Mas, mesmo dentro da perspectiva, vamos dizer, da teologia cristã, eu digo, a sua alma que vai para o juízo final é alheia ao seu corpo? Como pode ser se você lá vai responder pelas ações que você praticou corporalmente aqui? Hã? E note bem que em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento, se promete uma subsistência de puras almas. Hã? Mas se promete o quê? Um corpo de glória. Seu corpo vai ser trocado. Mas você não vai existir fora do corpo. Ou seja, nem na religião existe isto. Tá certo? E, no entanto, toda esta filosofia examina um eu puramente cognoscente, que, primeiro, nunca é objeto de conhecimento para ninguém, nunca é conhecido. E está tão desligado do seu corpo que pode supô-lo inexistente, de modo que só o eu cognoscente existe enquanto o corpo está colocado entre parênteses. Tá certo? Então, é claro que por este método, você só vai dar a cara a tapa e vai vir um Derrida e dizer, olha, tudo isso que você está falando é um tremendo auto-engano. Só que o auto-engano no qual caiu a filosofia moderna não se observa na filosofia antiga, nem em Platão, nem em Aristóteles, nem nos escolásticos, em ninguém. E não se observa numa série de outros filósofos contemporâneos, como, por exemplo, da mesma época, como, por exemplo, Xavier Zubiri, que diz que não apenas nós conhecemos a realidade, mas a realidade, essa dimensão que nós chamamos de realidade, ela é própria do ser humano. Não existe realidade para os demais entes. Só existem impressões, estados deles. É o famoso exemplo que ele dá. Quando faz frio, o cachorro sente frio. Mas nós sabemos que que o inverno é frio. O cachorro não sabe disso. Ele só sabe quando ele está sentindo. Também, vamos dizer, essa série de pensamento não se aplica, por exemplo, ao Erich Voegelin, que dirá que, vamos dizer, a essência do nosso conhecimento é participação. É participação na estrutura da realidade. Então não existe aqui um sujeito e lá um objeto. Não, nós estamos sempre, sujeito e objeto estão sempre dentro de um círculo de participação. E essa participação, ela é, por sua vez, a estrutura da realidade. Então, se nós voltarmos um pouquinho ao Edmund Husserl, você verá que a retenção e a protensão não acontecem só no sujeito. Acontecem também no objeto, meu Deus do céu. Por exemplo, enquanto eu estou circulando pelas várias lados de um edifício, eu conservo a visão que eu tive dos outros, dos lados já vistos, e tenho uma expectativa dos lados ainda não vistos. Porém, esta mesma estrutura está no próprio objeto. Por quê? Porque ele persevera no tempo. Se ele não perseverasse no tempo, ele teria uma existência instantânea e eu não poderia percorrê-lo. Ou seja, eu só posso ter retenção e protensão porque essa retenção e protensão estão na própria estrutura do objeto. Elas não podem ser analisadas como se sucedessem somente no sujeito. Não é isso? Então, o exemplo mais simples nos mostra o seguinte. Não é que nós só podemos enxergar o objeto por determinados lados e não por todos ao mesmo tempo. Ele também não pode se exibir, por todos os lados. O que seria um edifício que tivesse todos os seus lados de um lado só? Ele seria um painel e não um edifício, e ninguém moraria lá dentro. Do mesmo modo, quando vejo um ser vivo, um animal, uma pessoa, eu só o vejo pela superfície externa, porque para ver por dentro eu precisaria abri-lo e para isso eu precisaria matar a pessoa. Então, esta limitação do nosso conhecimento não é uma limitação nossa. Essa limitação é a forma de existência do próprio objeto, meu Deus do céu. Então, neste sentido, a consciência se é feita de retenção e proteção não é de maneira alguma uma mentira, mas é a perfeita adequação entre um ente e outro ente. Um ente que é objeto e sujeito e outro ente que também é objeto e sujeito. Porque qualquer ente que receba informações é sujeito sob aquele aspecto. Ele é objeto enquanto transmite informações. Existe algum ente, é possível conceber algum ente na realidade que jamais emitiu informação alguma para nenhum outro ente, sob aspecto nenhum? Não é possível. Uma mera possibilidade matemática, ela tem um conjunto de relações lógicas necessárias com outras relações matemáticas, e nesse sentido ela as está informando, as está emitindo informação, mesmo entes puramente imaginários. Então, e os objetos reais todos emitem e todos recebem informação. Não tem nenhum só ente que esteja imune a esse processo da troca. E aqueles entes que existem no tempo e no espaço só podem ser conhecidos por retenção e proteção, porque eles só podem existir como retenção e proteção. E a objeção do Derrida mostra o seguinte, que ele só concebe conceber o presente no sentido atomístico da coisa. Quer dizer, o presente para ele é apenas um limite infinitesimal entre a proteção e a retenção, isto é, entre o passado e o futuro. E nesse sentido, evidentemente, ela é um engano. Ela se constitui apenas de uma diferença e não de alguma informação substantiva. Porém, nós entendemos que retenção e proteção, se são a forma característica do conhecimento no tempo, mas ao mesmo tempo são também a forma de existência das coisas no tempo, pressupõe a existência de um treco que se chama continuidade do tempo. Não é isso? Ora, a continuidade no tempo acontece apenas no tempo, ou dito de outro modo, aquilo que sucedeu durante um tempo, quando para de acontecer, aquilo voltou ao nada? Não, porque do nada nada sai, o nada nada produz, do nada nada emerge. Então, o que quer que tenha participado do ser por um único instante infinitesimal, nunca mais será um nada. Então você entende que não pode haver tempo nenhum se não existe também a continuidade perfeita e a eternidade. Então, o que dizia Santo Agostinho? O tempo é a forma móvel da eternidade, a aparência móvel da eternidade. Então, aquilo que, tudo que existe no tempo existe na eternidade e existe eternamente, sob a forma limitativa que tem a sua existência no tempo. Ela é aquilo e não é nada mais do que aquilo, mas um nada jamais será. Está entendendo? Então, não podemos voltar ao nada, ninguém pode voltar ao nada, nada nunca pode voltar ao nada, pô. Só o nada, mesmo que sempre esteve lá e que nunca foi nada, pode continuar sendo nada eternamente, porque não é nada. Então, isso quer dizer que a existência temporal tem fundamento no eterno, senão ela teria que existir por si mesma, boiando, por assim dizer, no nada, o que é impossível. Então você vê que essa crítica toda que o Derrida faz ao Husserl é válida contra a formulação que Husserl deu ao problema, mas não é válida contra a intenção inicial de Husserl de fundamentar a lógica de Frege. A lógica de Frege é imbatível nesse aspecto. Entendeu? Então, nós podemos designar duas coisas por nomes diferentes, uma coisa por nomes diferentes, de tal modo que esses dois termos tenham a mesma significação, se e somente se o referente existe e tem unidade. Ora, tudo o que existe tem necessariamente unidade, porque tem continuidade. Se fosse instantâneo, instante infinitesimal, não poderia ser conhecido. Se pode ser conhecido, é porque é algo que persevera ou no tempo, portanto, indiretamente dentro da eternidade, ou persevera diretamente dentro da eternidade, porque é eterno. Então, você vê que toda esta discussão foi apenas uma discussão técnica. Se você quer saber, entre pessoas não muito hábeis. Porque os erros de método que cometem são enormes, imensos. Por que que pessoas tão inteligentes cometem esses erros? Porque estão comprometidos com uma tradição filosófica determinada. E se fecham a outras tradições que poderiam corrigir os seus erros. Então, outro dia eu estava assistindo um documentário sobre essa figura extraordinária e assustadora que foi Georgi Ivanovich Gurdjieff. Né? E, assim, você só começa a entender o Gurdjieff quando você entende que todas as doutrinas dele são falsas. Todas. Ele mesmo disse, as pessoas, se me compreendesse, saberiam que eu sou um farsante. Né? E tudo o que ele diz sobre a estrutura da realidade, sobre o ser humano, etc., nada tem a intenção de ser verdadeiro. Mas pode exercer sobre algumas pessoas uma função benéfica e sobre outras uma função maléfica. Eu até acredito que o Gurdjieff tivesse boa intenção, subjetivamente, para com seus alunos. E ele queria despertar neles, quer dizer, a consciência de uma forma de existência que está no fundo de todos os seres humanos, mas que não pode ser captada nem fisicamente, nem emocionalmente, nem intelectualmente. É por isso que ele chamava a escola dele o quarto caminho. Ele dizia que nos esoterismos tradicionais, por exemplo, na Índia, você tem aquelas três modalidades de yoga. Yoga seria a unificação, a reunião. Né? Então, você tem o karma yoga, que é baseado, vamos dizer, na ação, no ascetismo, no esforço, etc. Você tem o bhakti yoga, que é baseado na devoção, na adoração de Deus, etc. etc. E você tem jnani yoga, que é baseado no conhecimento. Né? E ele disse, olha, esses três aí, nenhum dos três vai levar a coisa nenhuma. Tá certo? Porque o simples fato de nós termos esses três, essas três possibilidades dentro de nós, essas três forças cognitivas, nos mostra que nós somos algo para além delas. Isso me parece bastante óbvio. Então, eu estou longe de ser um admirador, um seguidor de Gurdjieff, né? Já escrevi umas coisas terríveis a respeito dele, mas o que é certo e nós temos que reconhecer. Então ele chamava a sua técnica de quarto caminho, porque não é nem o caminho, vamos dizer, do ascetismo, nem o da devoção e nem o do conhecimento, mas é algo que transcende esses três, porque não tem a ver com as nossas funções, mas com o nosso ser. E ele dizia uma coisa extraordinária, ele dizia, reunia as pessoas e dizia o seguinte, vocês pensam que vocês têm uma alma imortal, que vocês vão sobreviver? Vocês não têm alma nenhuma, meu filho, vocês vão morrer como cães, certo? Porque mesmo as formações espirituais ou sutis que você cria durante a sua vida, elas vão durar um pouquinho mais, mas depois vão se desfazer em pó. A não ser que você consiga alcançar a verdadeira, né, dimensão da eternidade. Então você precisa adquirir uma alma. Só que isso vai lhe custar uma certa quantia em dinheiro. Tá certo? Então, isso é uma piada satânica, evidentemente. Né? Ele sabia que ele está mentindo. Tá certo? Ele mesmo diz, uma parte da máquina não pode melhorar a outra parte. Então, com isso ele quer dizer a parte ascética não pode melhorar a parte emocional não pode melhorar a intelectual e vice-versa. É preciso um quarto elemento que unifique tudo. Então, no momento em que ele diz que uma parte da máquina não pode mover a outra, nem melhorar a outra, ele está evidentemente em flagrante contradição com a ideia de que você não tem uma alma, mas pode adquirir alguma. Né? Digo, se você não tivesse, você não poderia ter. Né? Ou, como dizia Leibniz, aquilo que não é um ser, não é um ser. Tá certo? Então, mas Gurdjieff jamais teve a pretensão de expor doutrinalmente o seu ensinamento. Quando o seu discípulo, Piotr Uspensky, começou a sistematizar aquilo, criou um sistema filosófico com base naquilo, o Gurdjieff leu aquele negócio e começou a dar risada. E sempre diz, olha, Uspensky é um rapaz muito inteligente, mas ele não entendeu nada. Ele não entendeu a coisa mais simples. O ensinamento Gurdjieff, mais válido ou menos válido, conforme você pense, eu acho que na maior parte dos casos ele tem um efeito letal, mas às vezes tem um efeito bom. Ele é tudo, menos uma doutrina, menos um sistema filosófico. Ele é um conjunto de koans, por assim dizer. Né? Koans são coisas enigmáticas que um mestre diz, não porque elas sejam verdade em si, tá certo? Mas pelo efeito que elas vão ter na cabeça do discípulo. Tá certo? E, nesse sentido, dizendo coisas paradoxais, às vezes de uma comicidade absolutamente alucinante. Quer dizer, eu toda vez que eu leio o Gurdjieff, eu mordo da risada. Né? E ele esperava obter algum efeito. Né? Infelizmente, isso não aconteceu. Por quê? Porque as pessoas o levavam demasiado a sério. Tá certo? E acho que você só pode ter algum proveito do Gurdjieff se você, né, se abrigar em base de Jesus Cristo e olhar aquilo lá como, vamos dizer, uma coisa curiosa que aconteceu num certo momento da história ocidental. Mas nós podemos dizer que o que falta a essas, a todas essas análises, né, que vem de Descartes, Hume, né, Kant, Husserl, Heidegger, etc., etc., o que falta é uma profundidade existencial. No sentido, Gurdjieff falava do quarto caminho, a quarta dimensão, né, que não é conhecida nem no mundo da ação, nem no mundo da devoção e do culto, e nem intelectualmente, mas é conhecida através do ser. É conhecida, vamos dizer, por, digo eu, somente por confissão. Você tem que confessar que há uma quarta dimensão, que é o fundamento de todas as outras, e que sempre esteve aí. É o tal do conhecimento por presença. Não vejo outra saída. No instante que você se coloca nessa, mesmo que por instantes, nessa outra dimensão, e você admite que você é alguma coisa, e que se você é no tempo, você é dentro da eternidade, né? Aí eu acho que pela primeira vez você tem o direito de usar a palavra eu. Porque essa é outra coisa que Gurdjieff também, né, destruía ilusões nos alunos dele impiedosamente. Quando dizia, você acha que você tem um eu? Não, você tem um monte de eus, todos falsos. Você não tem eu nenhum, meu. Tá? Então, o que ele estava querendo despertar nos alunos de alguma? Este senso, vamos dizer, de uma espécie de quarta dimensão. Não é isso? Eu não acredito de maneira alguma que o método Gurdjieff seja recomendável. Tá certo? Mas eu acredito que para certas pessoas, especificamente intelectuais ocidentais, né, vamos dizer, muito desenvolvidos intelectualmente, mas com um intelecto que está separado da sua condição existencial ao ponto da alienação completa e da paralaxe cognitiva, se não era um remédio eficaz, pelo menos era um remédio merecido. Eles mereciam ser humilhados, tanto quanto Gurdjieff os humilhou. Se aprenderam alguma coisa com essa humilhação ou não, eu não sei. E tem outras pessoas que, por outro lado, não precisam desta humilhação. Não? Então, muito bem, vamos fazer uma pausa por aí. Então, vamos continuar. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer ao André Marc, que enviou uma tradução da conferência do Erich Voegelin, que Erich Voegelin deu na Alemanha em 1981, sob o título A Origem Meditativa do Conhecimento Filosófico da Ordem. É uma conferência da maior importância. Nós vamos disponibilizar isso na página do seminário. Eu estou fazendo aqui algumas correções muito pequenas. A tradução está excelente, está excelente. Vamos dizer, mas tem alguns pontinhos que eu acho que isso deveria ser mudado. Em primeiro lugar, a insistência em sempre repetir os pronomes, nós, ele, etc, etc. O português, a língua portuguesa tem uma sutileza, que é o seguinte, quando você usa o pronome de maneira impessoal, por exemplo, você está falando nós, mas você não está se referindo a um grupo determinado de pessoas, né? Você está referindo, vamos dizer, ao auditório universal, nós, à humanidade, ou a um sujeito indeterminado, não coloque o pronome. Né? Vamos dizer, isso é regra áurea de estilo. Né? Nunca diga, nós fazemos assim, assim, assim, a não ser que você tenha um motivo específico para usar isso, mas você pode usar o nós quando é o nós plural majestático, né? O sujeito, né? Nós, Napoleão Bonaparte, né? Nós, Catarina da Rússia, etc. Aí sim, né? Plural, curiosamente, também um plural chamado plural majestático e plural de modéstia, que o sujeito usa para se engrandecer ou para desaparecer por trás de uma coletividade. Você pode usar o nós como, quando se refere a um sujeito determinado, por exemplo, nós brasileiros, né? Ou quando é plural de modéstia ou plural majestático. Quando é um nós indefinido, corta o pronome de qualquer jeito. Esta é uma sutileza que só existe em português. E depois, uma outra coisinha, assim, coisinha de nada. Então, eu vou corrigir isso aqui e botar. E vamos botar na parte do seminário, extremamente útil. Vocês leiam e eu vou comentar isso aqui numa aula posterior. Né? O ponto central que o André pergunta. Se eu concordo com o seguinte parágrafo, uma das maiores construções históricas que viveu além da sua época e que deve ser tirada de vista é de natureza teológica. Trata-se da distinção teológica entre razão natural e revelação, que vem da Idade Média. Na minha visão, não existe nem razão natural, nem revelação, nem nenhuma nem a outra. Temos, na verdade, uma construção teológica falsa de certos problemas reais que foi levada adiante por ser do interesse da sistematização teológica. Isso é historicamente verdadeiro. Né? O que ele diz é o seguinte, durante todo o estágio da busca filosófica helênica, há uma iniciativa que vem de Deus e uma resposta humana. Tá certo? Então, isso... Se for para usar o termo revelação em sentido estrito, isso também seria parte, vamos dizer, da elaboração humana da revelação, tá certo? Então, eu não sei se teologicamente isso seria defensável, mas historicamente isso é verdadeiro, né? Claro. Sim. Alguns alunos perderam os primeiros segundos da transmissão. Eles estavam explicando a um texto do traduzido do... O texto do... Do Wegerin? Esse começo aqui? Ah, então vou voltar aqui. O André Marc fez a gentileza de mandar uma tradução muitíssimo bem feita de uma conferência que Erich Wegerin deu na Alemanha em 1981 sob o título A Origem Meditativa do Conhecimento Filosófico da Ordem. Eu estou fazendo aqui algumas correções insignificantes e vão colocar isso na parte do seminário, sugiro que todo mundo leia, porque isso será objeto de comentários mais tarde. Aqui, com relação à aula de hoje, o livro Luiz Soares de Oliveira... É Soares de Oliveira Soares? Ou é Soares de Oliveira? Congratulações pela aula. Obrigado. O gênio do mal de Descartes é bastante semelhante ao demiurgo dos gnósticos, aquele que teria criado todo o universo. Sendo assim, houve influência gnóstica sobre Descartes sem a menor sombra de dúvida. Todo o problema que Descartes está discutindo é um problema interno do gnosticismo. É uma discussão de um gnóstico com outro gnóstico. neste caso, o gnosticismo também seria responsável pelo nascimento da filosofia moderna a partir de Descartes? Sim. Tá certo? E toda a obra do Erich Wegener demonstra isso da maneira mais inequívoca. Não? Então, é evidente que quando Erich Wegener assinalou o gnosticismo como a origem das ideologias revolucionárias de massa, ele depois teve que se corrigir, porque ele viu que não havia só elemento gnóstico, mas havia um elemento de messianismo, que nasce de dentro do próprio cristianismo. Então, uma espécie de fusão de messianismo e gnosticismo é que teria surgido toda esta confusão ideológica, não só do gnosticismo. Aqui, o Carlos Alberto, São Paulo, pergunta: penso que Schopenhauer representa uma exceção na filosofia moderna quanto ao fato de pensar o homem como sujeito do conhecimento, enfim, como consciência, mas também como animal racional necessariamente encerrado em sua forma corpórea, sob o princípio de individuação. E na perspectiva corpórea, também um objeto entre objetos. Não tem nem dúvida que Schopenhauer tentou sair disso, mas ele fez isso, vamos dizer, com consequências absolutamente catastróficas. E no fim, tudo. Ele parte muito da ideia do inconsciente, não o inconsciente freudiano, mas como o inconsciente já vinha sendo trabalhado um pouco, né, dentro da tradição filosófica alemã desde o século XVIII. E no fim, este inconsciente, esta força desconhecida, é que para ele constitui a essência última da realidade. Não me parece que a solução seja totalmente aceitável. Vamos comentar o Schopenhauer mais tarde. Mas que ele tentou escapar disso, tentou. Quer dizer, ele teve uma discussão com Hegel, ele odiava Hegel. Tentou encontrar uma saída para isso. Mas ele também foi um prisioneiro do kantismo. Alexandre Miro Ribeiro pergunta: dos quatro eus mencionados, quer dizer, o eu histórico, né, o eu executivo, né, e o eu social, e por fim, vamos dizer, o eu da alma imortal. Qual deles empreende a busca de si mesmo? Tudo que nós fazemos vem da alma imortal. Absolutamente tudo. Mesmo quando nós não sabemos. É preciso ver que os outros eus são apenas funções da alma imortal. Então, nesse sentido, alguém aqui pergunta... onde é que aparece? Paulo Camargo pergunta: não é incorreto utilizar a expressão minha alma imortal age assim ou assado? O melhor não seria dizer eu ajo assim ou assado? Certamente. Você tem toda a razão. Somente a alma imortal age, porque somente ela existe. Somente ela tem existência substantiva. O resto não é. O resto são aparências ou funções. Quer dizer, nós somos almas imortais, mesmo quando isso está completamente fora do nosso círculo de atenção ou visão. A nossa dificuldade de nos captar a nós mesmos como imortais vem de que isso requer uma modalidade específica de conhecimento que não, vamos dizer, cai fora do campo do que a filosofia tem tratado, mas que na filosofia islâmica foi muito bem abordado como conhecimento por presença, um termo que até eu pensei que eu tinha inventado, e daí descobri que um filósofo do século XII já tinha falado nisso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que seja pertinente a essa aqui, porque eu quero voltar um pouco ao assunto. O Fernando José da Silva. Fiquei confuso após o final da última aula, na qual o senhor falava sobre a alma imortal e a vida após a morte, e misturei conceitos puramente filosóficos com a doutrina católica. Vamos lá. Até então tinha ficado claro para mim que a alma imortal e a relação dela com Deus existem independentemente das religiões e da interpretação que o homem faça do Logos Divino. Ora, todos os seres terrestres são imortais por definição, não importando o que eles façam no plano da vida terrestre. Todos os seres humanos são imortais por definição. O que me deixou perplexo pelo entendimento que tive da explicação do senhor, que fatalmente deve ter sido errado, foi o fato de que eu e Joseph Stalin podemos estar lado a lado aos pés de Deus, desde que, utilizando termos cristãos, nos arrependamos de nossos pecados e aceitemos a Deus como nosso Salvador. Faço a pergunta porque lembrei do embate que tive com um amigo ateu a respeito do suposto pedido de perdão de Antônio Gramsci a Deus, em seu leito de morte. Resumidamente, meu amigo, com a lógica típica do ateísmo, diz que nós católicos somos um bando de cínicos, pois podemos fazer toda a sorte de maldades durante a vida, que na hora da morte é só pedir perdão a Deus e estará tudo certo em relação ao paraíso. Respondi que, sendo onisciente, Deus saberia se o pedido de Gramsci foi sincero ou não e trataria logo de despachar para o inferno caso houvesse malícia na confissão do comunista. Na época, eu não fiquei satisfeito com a minha resposta e, na última aula, a crítica do meu amigo ateu me voltou à cabeça. Se todos os nossos pecados são passíveis de perdão divino e todos nós somos, por definição, imortais, qual a vantagem que se leva na prática em viver a vida de modo correto, cultivando a sabedoria e abstendo-se de pecar, mesmo que isso não implique nenhum sofrimento? Eu sei que diante de Deus, um santo e um bandido revolucionário são iguais, e ele não está fazendo nenhum concurso de bom mocismo. Mas é difícil, ainda mais vivendo no Brasil, não pensar que um político corrupto petista dedicado ao roubo, à subversão e à orgia regada com dinheiro público não esteja, no mínimo, levando uma vida um pouco mais divertida que a minha. Ironia à parte, como fica esse dilema moral que imagino não deva ser só meu à luz da alma imortal? Bom, então, em primeiro lugar, veja que esse negócio de pedir perdão não é tão fácil quanto você está imaginando, ou como seu amigo está imaginando. O simples desejo do perdão pressupõe, vamos dizer, uma mudança muito profunda na alma humana. Porque você veja, todo o bem que nós possamos fazer vem de Deus, é presença de Deus através de nós. As únicas coisas que nós fazemos realmente por nossa iniciativa é o mal. Quer dizer, vamos dizer, o pecado é a ação humana por excelência. O resto é ação humana e divina ao mesmo tempo, tá certo? Então, o próprio desejo do perdão é infundido em você por Deus. Então, ele mesmo é uma graça, tá certo? E você não pense, é o seu amigo que não pense, que essa graça não custa nada. Quer dizer, não, eu passo a vida fazendo mal, eu mato milhões de pessoas, chega na hora e falo, perdão, tá tudo limpo. Quer dizer, o indivíduo está vendo a coisa de uma maneira extremamente mecânica, na verdade, e na verdade pueril. Quanto à sua pergunta, em que se um político petista não está levando uma vida um pouco mais divertida do que a sua, eu digo, bom, se é diversão que você quer, claro, você pode imitar aí o Zé Dirceu, né? O próprio Lula. Mas o problema não é se você gostaria de ter o que uma outra pessoa tem. O problema é que para ter o que a pessoa tem, você precisa ser ela. Né? E esse é o problema. Né? Quer dizer, você quer ter todos os, vamos dizer, os prazeres e diversões que ele tem, mas continuando a ser você mesmo. Então, essa é uma imagem que é, vamos dizer, ela é hipótese impossível. Né? Quer dizer, você precisaria se transformar nessa pessoa, você precisaria fazer o que ela faz, ser o que ela é, pensar o que ela pensa, desejar o que ela deseja. E quando você vê esse conjunto, você pergunta, eu quero isto? A resposta é evidentemente não. E não pense assim, que se você passou a vida tentando seguir a Deus, etc., isso teve um peso específico para você, você não pense que o pedido de perdão que o pecador empedernido fará na hora da morte era menos peso para ele. É exatamente isto o que se chama o purgatório. Quer dizer, o seu amigo esqueceu este pequeno detalhe. Quer dizer, o sujeito se arrependeu, ele não está, não vai direto para o paraíso por isso. Ele pode ter ainda sofrimentos indescritíveis. Então, o problema absolutamente não se coloca. Deve ser que simplesmente, pergunte ao seu amigo, você esqueceu deste detalhe. Quer dizer, não, você não purgou os seus pecados em vida, você vai ter que purgá-los após a morte. Quer dizer, a coisa não é tanta moleza quanto você está pensando. Moleza é para você, que você faz o que você quer, depois você morta, você vai para o nada e nada tem consequências. Quer dizer, você quer viver num mundo sem consequências. Não é isso? E agora você faça o favor de me explicar como é que você faz para você ir para o nada. Hã? Então, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, esta posição que o seu amigo está tomando é baseada num puro wishful thinking. Né? Quer dizer, faça o que fizer, não vai ter consequência alguma. E em seguida ele projeta isso sobre o cristão, especialmente o católico, tá certo? Fazendo abstração do elemento chamado purgatório e achando que Joseph Stalin chega lá e fala, perdão, está limpo. Quer dizer, é absolutamente pueril. Qual é a pergunta? O Jair Menino pergunta se a percepção que os egípcios tinham da imortalidade da alma é a mesma que os senhores estão tentando demonstrar. Não, porque eles acreditavam que somente algumas pessoas são imortais. Houve uma pergunta aqui do Juliano Miller se a visão que os egípcios tinham da imortalidade é a mesma aqui. Eu teria hoje falando, não, de maneira alguma, porque os egípcios não acreditavam que todos os seres humanos são imortais, mas somente alguns. Vamos dizer, é uma crença que o Gurdjieff subscreveu, mas eu não creio que ele a tenha subscrito seriamente, doutrinalmente. Eu acho que ele usou isto mais para assustar as pessoas. Né? Quando ele dizia, você não tem alma nenhuma, você vai morrer como um cão, a não ser que você adquira uma alma. Tá certo? E acrescentar, mas isso vai lhe custar alguma quantia em dinheiro? Eu acho que ele estava humilhando as pessoas até o fim, tá certo? Para lhes mostrar a gravidade da sua situação. Mas os egípcios normalmente acreditavam que somente os reis tinham almas imortais. Né? Bom, com relação ao segundo texto que nós temos aí, esse texto é de maneira muito do Wolfgang Steigmüller, ele mostra de maneira muito breve como a discussão filosófica foi se fragmentando, sobretudo a partir do século XIX, de tal modo que criou não só antagonismos insuperáveis, mas uma impossibilidade de comunicação ao ponto de que aquilo que um chama de filosofia não é o que o outro está chamando de filosofia, e os objetos que estão examinando não são os mesmos. Então, a coisa criou um estado de incomunicabilidade filosófica. Basta isto, basta a existência deste fato, que me parece uma realidade inegável, para mostrar que não existe esta evolução paradigmática como aparece, né, sobretudo nas universidades brasileiras. Né, esta linha que vai, né, começa com Descartes, Hume, Kant, Edmund Husserl, a escola analítica, Heidegger, Derrida, Wittgenstein. Né? Isso aí é vamos dizer, apenas uma construção imaginária, na verdade. Né? E é apenas o diálogo entre alguns filósofos e o que os outros têm a dizer. Não significa absolutamente nada. Né? Então, basta você ler o começo desta conferência do Eric Reagan, que você vê um ponto de partida já completamente diferente. Né? Mas hoje não dá mais tempo de nós lermos o texto do Steigmüller, então vai ficar para a próxima. Mas, de qualquer modo, eu sugiro que vocês leiam só para ver o contraste entre o que apresenta aqui o Dardo Scavino, que, aliás, apresenta de uma maneira muito bem feita, um homem de uma extrema competência, né? Esta sequência de pensamentos, como se ela demarcasse o ponto de entrada necessário no qual você encontra o diálogo filosófico, né? Esquecendo completamente a existência de outras linhas, de outros pontos de partida, e esquecendo, sobretudo, os equívocos no qual esse desenvolvimento se baseou. Celina Vieira. Em primeiro lugar, quero agradecer pelas aulas que são formidáveis, pelo menos que se refere ao mito do científico, coisa que foge, digamos assim, aquilo que consideraria uma aula de filosofia, é da questão religiosa, sempre cada vez mais presente nas aulas. Resumidamente, posso pensar que a filosofia era a religião dos gregos? Não, não era. Havia, claro, havia um contexto já religioso, ritualmente organizado, etc, etc. E é exatamente o que o Wegelin diz, que é desta religião que surge, vamos dizer, a provocação das questões filosóficas, né? Quer dizer, não dá para compreender, ter razão, historicamente, você não pode compreender a filosofia grega como se fosse um puro produto da razão natural, sem nenhum fundamento, vamos dizer, numa iniciativa divina. Né? O que ele está dizendo é que o problema do conhecimento é colocado a nós pelo próprio Deus, sempre vem dele, não é iniciativa nossa, quer dizer, não é a pura razão natural especulando por si mesma. Vamos ver o que mais. Quantas horas já foram aí? 2 horas e 1 minuto. Que horas são lá no Brasil agora? 10. Não, 9. 9:30 quase. 9:30. Então por hoje vamos parar por aqui, tá certo? Porque eu não poderia prosseguir sem a leitura do texto do Steigmüller. E é muito tarde para começar. Então, até a semana que vem, muito obrigado.